11-0, Lima Red 3-6, leaving by the red, call 1-2-1, this is Mount Ina, good evening. Lima 3-1-7-0, approved taxi by Alpha, Juliet 1-1-11. Salvador, ao Papai Romeu Delta Oscar Alfa. Cliente da informação Delta. Papai Romeu Delta Oscar Alfa. Vem a mão para interceptar a chegada da mão. Ajuste em Salvador 9019. E você manter comunicação bilateral na frequência livre? Ele é questão de voar direto à Libra? Põe a mão para interceptar a chegada da mão, Papai Romeu Delta Oscar Alfa. Gente, vai voar a mão, ajustando a 09, Delta Oscar Alfa. Delta Oscar Alfa, tem condições de manter a comunicação. Delta Oscar Alfa não copiou a mensagem, não. Ela não pode assistir. Papai Romeu Delta Oscar Alfa, tem condições de manter a comunicação bilateral na frequência livre? Ok, agora o contato radar. Salvador, ao Delta Oscar Alfa, para o Proideal Paramã. Proideal Paramã seria a 070. 070, Delta Oscar Alfa, como é que é o legal de aqui? Ah, meu Delta Oscar Alfa, ciência autorizada até o 050, ajuste no 09. Autorizado até o 050, ajuste no 09, Delta Oscar Alfa. Papai Romeo, Delta Oscar Alfa, está em contato com a Jaque. Salvador, autorizado direto do Duna. Gente, autorizado direto do Duna para o Delta Oscar Alfa. Está passando agora o 060, é possível prosseguir para 2.000 pés, está 25 milhas de duna. Esse inicialmente é 3.000 pés, de forma que tem uma ilha que o helicóptero sobe até o número 500 em contato com o controle. Então vai descer para 3.000, Delta Caralpa. Drone Salvador, o Delta Serapa informa que está vai iniciar desvio pela esquerda para evitar formações. Papai desvio, vai Duna, Papai Romeo, Delta Oscar Alfa. A gente vai desviar e vai usar Duna, Delta Serapa. Senhor Salvador, o Delta Saranta tá, vai atingir agora 3 hotéis. Teria condições de prosseguir para 2 mil? Somente mantenha 3 mil. Papai, o meu Delta Alfa, aguarde o cruzamento com a ilha de Itaparica. Ok, vamos ter 3 mil, aguardar o cruzamento de Itaparica, Delta Saranta. Barro meu Delta, Oscar Alfa, desça para 2.000 pés, ajuste no 019. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, reposto estabilizado. É, você vai descer para 2.000, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, na pistão no 0, reposto estabilizado, o Delta Oscar Alfa. Romeu, Delta Oscar Alfa, confirme altitude, recebo no 1700. Tá, no 1700, o Delta Alfa. A altitude mínima em Duna é 2000 pés. Certo, 2000 pés, da Alfa, Delta Alfa. Delta Alfa já está completamente visual aí com a pista, viu? Passar em Sindra no marcador externo ao no 1700. É, já passar em Sindra 1700, Delta Carol. Em condições visuais, total meu Delta Oscar Alfa? Totalmente visual, agora boa, na final da aula zero. Esse nosso procedimento, chame torre 1118, decimal 95. É, ele vai completar o final do procedimento, vai chamar torre 1118, decimal 1. 95 Delta Trump. Torre Salvador, Papai Romeu Delta Oscar Alfa, estabilizou aqui na final do ILS X-Ray da 1-0, o trem é fixo. Papai Romeu Delta Oscar Alfa, permanece. Salvador, Papai Romeu Delta Oscar Alfa, está estabilizado no final do ILS X-Ray da 1-0, o trem é fixo. Romeu Delta Oscar Alfa, tempo autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós, altímetro no zero, 19. Vente de pouso para o Delta Oscar Alfa. Boa noite. Copia o nível 360. Boa noite, copia, igual ao 173. Coluna 73 Guarulhos, aprovado 360, via peso louco 10 de Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 1-0 com curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5523, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme rápido plano pela Pesilu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita na Dael, Leda Motiva. 5523, na transponta, 1208, controle bom. 1-1-7-3-0-7 7, chame pronto, pushback, acionamento, gol 1-1-7-3. Camarão 1-1-7-3. Doutor Salvador, o Delta Oscar Alfa solicita a confirmação do vento? 140 graus com 08 nós. Grato. Delta Oscar Alfa no solo Juno 5, confirme o estacionamento, vai prosseguir. Oscar Alfa, prossegue para o hangar da Graia. A direita libera a pista, chama solo 121, decimal 9, Papa Romeo Delta, Oscar Alfa. Bem, tá liberando a pista agora, vai chamar o solo 219, vai pro final. Solo Salvador, o Papa Romeo Delta, Oscar Alfa, livrou a pista, o destino é o hangar da Agra. Bom dia, Papa Romeo Delta, Oscar Alfa, direita prossegue Alfa, Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxway Lima para prosseguir. Alfa Juliette vai cruzar o pátio principal, reportará na Lima para prosseguir. Delta Oscar Alfa. Alô, Salvador, o Alfa Oscar Alfa está em Lima. Lima, Mike, Quebec. E após Quebec, ingressa em táxi livre via pista 17, posso liberando na táxi Oscar com destino ao Graé. Lima, Mike, Quebec, após Quebec, táxi para a pista. Pode liberando a táxi Oscar. Lima, táxi Oscar. Próxima cabeceira 17. É, primeira esquerda, próxima cabeceira 17. Gente, já vou tirar. Patango Vitor Kilo Delta, acione a direção. Passando Vitor Kilo Delta, contato radar 61 no Minas, sudoeste de Salvador. Foi Mari para interceptar a chegada Mari e reporte para a descida. Ajuste 1099. Desça até 4 mil pés. Desça para 4 mil pés, sapatão Vitor Kilo Delta. Pushback, acionamento, gol 1173. Autorizado, gol 1173, chame táxi. Chama táxi, 3896, chegada a Mari, desça até o nível de voo 090, ajuste no 099. Autorizar direto ETAP, TAM 3896. A 3896, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, a 2,612 de milhas, rumo norte. Passando 078 para 4 mil pés, um Papa Alfa Tango 4. Papa Tango Vitor Kilo Delta, informa o tráfego 9 horas, 25 milhas, como Nordeste. Descendo até o 090 Airbus 320. Para o táxi, o gol 1173 está com 1279 a bordo, 3,50 alterna galeão. Principal, Índia e Alfa, espera pistão no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 9, bom gol. Gol 1173. Táxi de Alfa 1895, urbanizada com 1173. é muito bom, Diego. 1173.0. Diego 1173, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus com 12 nós. Alinhe e decola da 10, gol 1173. Autorizado inicial, reboque, reforça o tempo. O 43, Mike, esse aí, bravo. Bem bravo, obrigado. Decola os 29, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Controle 1173, bom dia. 1173, contato radar, via saída da El, sub, mantenha 360. Via da El, 360. A 3896, desça até o 060, tráfego informado, agora na sua posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, passando 045. Captou por quantas milhas, são 3896? Após desvios, Voiduna, TAM 3896. Após desvios, Voiduna, TAM 3896. Aciona 5530, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 340 para Campinas, decola da 10, curva direita, da El, Reda, Mótica. A 310 por base, a 316 valor de antes, a 3130, a 5130, e o controle 120 do Brasil, 4214. Controle 120, decimal 8, Brasil 4217, portão 1, chame pronto, feedback acionamento. 208, chamada pronta. Desça até o 050. 050. 64.000 pés, são 3896. 4.000 pés. Ela tem outro tráfego na nossa direita, que seria da... a 1.000 pés acima? Já tive contato com o controle, são 3896. Conheço o tráfego. Desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 90, responsabilizado. 4 Vitor Kilo Delta reassuma a navegação na proa de Duna. Está 2 milhas oeste de Salvador.